tarde, amigos. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado à educação básica. Nesse espaço, professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar tem a oportunidade de se expressar sobre educação. Professores podem aqui mostrar os seus projetos, como é o caso hoje. Nós temos aqui um projeto, nós vamos falar já já. Alunos também, de uma forma geral, mostram a sua arte. Por sinal, hoje também teremos arte aqui. E, enfim, é um espaço dedicado à educação básica. Nós temos aqui no estúdio as professoras Raquel Regina Mejato Zorzo, professora Márcia Mesquita Mendonça e a professora Isabel Cacuda. São professoras da Escola Esterina Placo, que está desenvolvendo um projeto muito interessante sobre percussão, um bloco de percussão que tem já as características de uma bateria, né? Quem sabe futuramente uma escola de samba. E é muito interessante, vocês vão gostar muito. Temos aqui também comigo, eu sou o professor Toninho, professor da Escola Jesuíno de Arruda, o professor Clésio Miceto também, professor da Jesuíno de Arruda. E acredito que nós teremos um papo muito interessante aqui sobre esse projeto especificamente, né, das professoras de percussão. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer ter vocês aqui. É legal a gente estar vendo que, apesar do que falam da gente, né, da escola pública, a gente, vocês, né, e as outras escolas também têm vários projetos. A gente pode ver isso no dia que nós participamos lá do Encontro dos Grêmios, o pessoal todo empolgado. Quando vocês entraram também, foi uma empolgação geral, foi muito legal. E aí depois eu conversei com a professora Isabel, eu falei, não, esse pessoalzinho tem que ir lá fazer uma entrevista com a gente na rádio, porque isso aí não pode passar despercebido, não pode passar em branco, entendeu? Essas coisas a gente tem que valorizar. Por que a gente tem que valorizar? Porque vocês sabem muito bem que hoje em dia tudo que se fala de escola pública é no sentido pejorativo. Eles falam assim, não, escola pública não é assim não, cara. Eu tenho orgulho da escola que eu trabalho, tenho certeza que vocês também têm orgulho da escola de vocês e as professoras também têm orgulho, porque ó, de ver vocês fazendo o que vocês fizeram aqui, cara, ó, é de arrepiar, meu. E o povo que vai escutar a gente aí também vai se arrepiar, vocês vão ver, tá? Bom, vamos conversar com a professora Raquel. Raquel, como é que começou esse projeto? Então, o projeto, ele começou no interclasse. Eles pegaram os instrumentos que a gente tem na escola. Eu não sei se você se lembra, o Xalita, ele mandou para as escolas, alguns instrumentos para formar uma banda marcial, né? E aí nós falamos para os meninos, vamos fazer um pouco de no nosso caso, barulho, né? Aí no interclasse. E aí a gente percebeu que eles sabiam tocar muito bem. Aí surgiu a ideia, por que não fazer um bloco de percussão, né? E isso começou no ano de 2009. Nove, Bel? 10, então. 2010. E aí nós começamos e eles são todos alunos, né? E começamos com aqueles instrumentos. Que vieram da Secretaria da Educação, na gestão do Xalita. E aí agora é que nós conseguimos verba através de rifas, doações e compramos esses instrumentos. E aí é que começou verdadeiramente, né, o bloco de percussão. Então, aí, um ano depois, né? Um ano depois. Durante um ano eles ficaram só com... O que vocês encontraram, assim, de mais dificuldade no início desse projeto? Além da falta de verba, lógico, né? Isso daí toda escola padece, apesar dos comerciais, do marketing que o governo faz ao contrário, né? Quem vive dentro da escola sabe que a falta de verba, assim, para algumas coisas, principalmente para projetos, para incentivo ao aluno, tá sempre escassa, né? E qual foi a principal dificuldade que vocês enfrentaram lá, sem ser a falta de verba? A molecada toda se empolgou logo de cara, já começou? Então, na verdade, quem estava ali quando a gente começou, estava super empolgado. Aí a gente começou a convidar os outros alunos. Então, que a gente vê que foi um pouco, assim, na questão da participação dos alunos, é que eles vinham com aquela vontade, e como eu sou professora de música também, qualquer instrumento você tem que perseverar para você poder dominar, né? Então, no começo é difícil. Então, a gente teve essa, no começo, essa participação dos alunos, eles vieram e foram... Né? Era difícil, mas foram tentando. Alguns até que não tiveram um pouco de dificuldade, né? Mas aí os que estão aqui foram aqueles que se perseveraram e a gente, na verdade, assim, a gente vê que eles, né, têm aquela garra. E acho que também a questão de dificuldade que foi no começo era o peso daqueles instrumentos que não eram adequados. Então, a gente viu o sofrimento deles, mas ao mesmo tempo o brilho no olhar, porque eles estavam conseguindo trabalhar naquele instrumento com aquele som que ele produzia e que, na verdade, não era ainda aquilo que deveria estar saindo, né? Então, foram esses, né? A questão, acho que também de conduzir a bateria, né, Raquel? Você deve falar um pouquinho mais na questão da pessoa, assim, de assumir a bateria, né? A gente tinha o Jefferson aí que se propôs a fazer, né, a vir nos horários, né? Porque tem que ter aquele compromisso. Então, a gente teve a sorte de ter esse empenho dele e tá aí com a gente até hoje, né, de estar trabalhando com essa criançada, esse esforço todo, né, porque não é todo mundo que pega e leva a sério, né. E às vezes, né, cadê o Jefferson? Ele é até chato. Porque a gente se conversa todo dia no Face, na hora do almoço. Então ele fala, professora, você precisa marcar aquela reunião. Né? Hoje, né, Jefferson? Precisa marcar aquela reunião. Nós precisamos decidir, né? Como que nós vamos fazer com os ensaios? Como que nós vamos chamar mais gente? A gente precisa decidir logo. Então ele é bem... Exigente com aquilo que ele faz. E compromissado, ele não falta, ele tá sempre lá nos horários, aparece, não falta. Então, sabe, eles são... É o Jefferson, que tem um histórico de pessoas na família que já tá envolvido com música. Isso. Conta aí pra gente, Jefferson. Primeiro se apresenta, fala aí de que série você tá, pode falar a escola também, o povo fala com orgulho, tá, cara? E conta a sua história aí, meu, pra gente, pro povo, tá? Pra incentivar os seus colegas também, até de outras escolas, pra estar fazendo a mesma coisa que você faz, cara. Que eu vi você comandando aqui, parece um profissional. Parece não, é um profissional. Tá? É um profissional, cara. Inclusive até o diretor da rádio falou, nossa, ele veio aqui assistir você e falou, que é isso, meu? Essa molecada tocando. Aí eu falei pra ele, ó, quando apareceu. Se alguma coisa da rádio aí, alguma coisa que tiver com a rádio, pode chamar que eles vão tocar. Já tô arrumando show pra vocês fazerem aí. Vamos lá, Jefferson. Meu nome é Jefferson, tenho 19 anos, parei no primeiro, né, na verdade, trabalhando agora. E em relação à minha família, tem meu avô que toca bateria, percussão, meu pai, meus tios, tem uns tios meus que saiu na banda do exército. Toca caixa, ou tocava surdo, ou tocava instrumento de assopro. Mais na parte do meu pai, assim, que tem bastante gente que toca, né? Aí, conforme fui crescendo, fui pegando vontade também de aprender instrumento. Nunca fiz aula, sempre fui olhando os instrumentos, alguém tocando, pegando. Não só como esses instrumentos aqui, mas como outros de percussão também sem tocar. E todos que quiser ver a bateria, a disterina, quiser participar, tá às ordens, a bateria, os alunos aqui, isso, não tem nada que falar de errado deles, são todos bons, aprendeu fácil, teve uns que teve dificuldade, mas aprendeu. É um projeto bem legal que montou no Esterina, até para mudar a cara do Esterina, né? Porque em muitos lugares o Esterina é mal falado, mas hoje a gente pode mostrar que o Esterina não é isso que a turma fala. É bem diferente, tem aluno bom também, e é isso aí. Nada melhor do que ouvir vocês tocando, então nós vamos ouvir agora. Vamos fazer um pequeno intervalo ouvindo vocês tocando a música. Estamos de volta, amigos, com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o pessoal aqui da Escola Estadual Estelina Plata, as professoras Raquel Regina, a professora Márcia Mesquita e a professora Isabel Cacuda. Elas desenvolveram um projeto junto com os alunos aqui da Escola Estelina Plata de percussão, né? O chamado Bloco de Percussão da Escola Estelina Plata. E a gente estava conversando aqui com o Jefferson, ele estava falando da experiência dele nessa área, né, que já vem de família, né, Jefferson? E por que você tomou essa iniciativa e assumiu esse compromisso e assumiu o comando, né, da bateria? O que deu em você assim? Sou eu que sou o cara que faz isso aí. É, porque na realidade no começo não tinha ninguém. Estavam em 3 ou 4 alunos, sabia tocar, porque já são escola de samba e tal. E eu sabia tocar mais de um instrumento naquilo, não se gabando, mas eu só sabia. Entre eles, um sabia tocar cada instrumento, assim. Um sabia tocar caixa, outro sabia tocar surdo, outro tamborim. Como eu já sabia tocar mais do que eles, assim, mais instrumentos, né? Eu falei pra Dora se ela não queria deixar eu, porque não tinha uma pessoa que ficasse ali com eles, todo ensaio, algo assim. Se tivesse, teria que ir atrás, e aí tem mais problema. Aí resolveu, a dona deixou e tal, foi começando, foi um, depois foi outro, fui ensinando, tendo paciência. Aí depois, o ruim que na verdade eram os instrumentos, que não era bom aquilo lá, né? Mas foi indo, deu certo até hoje. E a sua metodologia de trabalhar, que nem a professora falou mesmo, você é um cara que pega no pé mesmo, cara? Ah, tem que pegar, né? Se não pegar no pé, não sai. Leva muito na brincadeira. Profissional é profissional, brincadeira é brincadeira, tem que ir. E aquele garotinho, aquele loirinho, de que série que você é? Sexta. Fala um pouquinho, como é que você se interessou por samba? Geralmente, a molecada não é muito ligada em samba, né? Geralmente... É, funk e outras coisas aí. As professoras passaram de sala em sala, perguntando quem queria fazer parte da bateria. Aí na minha sala foi. Eu acabei indo. Como é que é seu nome? Aurino. E o que você toca? É, dançar. E quem que te ensinou? Foi o Jefferson? Ou você aprendeu sozinho? Foi o Jefferson. É. E é difícil? Foi difícil no começo pra você? Como é que foi assim? Até que foi fácil. Você que escolheu o instrumento, ele falou, não, você vai tocar isso? Foi eu que escolhi. Ó, legal, cara. Eu fiquei sabendo que vocês têm um grupo de pagode, é verdade, Jefferson? Tem. Mas é propaganda, filho. É, tem um grupo, chama Grupo do Davi. Já faz uns 4, 5 anos também que já estamos com esse grupo aí. Veio mostrar mais agora, né? Trabalho e tal. Não é mais um grupo, se for ver, é uma banda, né? Estamos com uma banda completa já. E quantas pessoas são? Nós estamos em 10. E vocês têm alguma música inédita nessa banda? De vocês? Músicas de vocês? Tem várias. Maravilha, cara. Então você tá convidado pra gente. O garoto tem um grupo de samba e tem músicas inéditas. Aí a gente vai te colocar pra tocar aqui na rádio. Porque nós temos um programa de rádio que só apresenta músicas inéditas, né? De artistas da cidade. Tá dando uma força. Se vocês quiserem gravar com um grupo de pagode, se você quiser vir aqui, grava, depois eles mostram durante a programação, é super interessante. Uhum. Depois você conversa com o Du lá, já marca aí, falou. E mais pra frente a gente faz uma entrevista com vocês também, tá? Pra conversar com vocês, ver a ideia, assim, né? O pagode, assim, pô, porque é difícil, né, cara? Hoje em dia todo mundo fica só escutando... É funk, que aquelas outras coisas mesmo? Aqueles som que machuca o ouvido da gente. Rock. E pagode é da hora, né? Ó, moleque, ficou bravo. E você, como é seu nome? João Paulo. João Paulo? O que você faz? O que você toca? Toco caixa. E você aprendeu sozinho também ou o Jefferson deu uma mão? Quem me ajudou foi os dois, né? Os dois mão aí, ó. E você que escolheu o instrumento ou... Foi. Peguei o instrumento mais difícil, foi eu pra aprender. Pô, eu vi você tocando, cara, você toca pra caramba, hein, meu? Ah, graças a eles aí, pelo amor de Deus. E que série você tá? Eu já terminei já. Ah, você já terminou? Terminei ano passado. E o que você tá fazendo? O que você pensa da vida? Ah, agora eu tô tirando carta. É? Tô tirando carta. E estudar essas coisas, fazer algum curso técnico? Estudar, se eu for fazer alguma faculdade, fazer sobre música, né? Eu me apaixonei por música, assim, do dia pra noite. Porque eu minha vida inteira foi futebol. Desde você se apaixonou com essa experiência que você está tendo? É, entrei na bateria, coisa de louco. Eu, minha vida inteira foi futebol, joguei, dei umas rodadas aí no interior de São Paulo aí. Aí eu cheguei meus 17 anos já ficou principal, né? 17 anos. 17 anos aí eu sempre tinha vontade de tocar, só que os meus sobrinhos só estudavam lá, eu não estudava. Aí eu fui um dia. Aí quando eu mudei pra lá, que foi na metade do ano passado, nossa, aí tudo mudou. Eu estudei 6 anos e meio no Abriguião. O meio ano que eu estudei na Estelina, eu não toco pelos 6 anos e meio no Abriguião. Não troco, de jeito nenhum. Aí, essa que eu acho que é a importância dos projetos, né? Porque nós aqui com esse projeto de comunicação também, nós já encaminhamos 2 jornalistas. Já. Um já é formado em jornalismo, tem uma garota que entrou agora também, tudo por causa dessa experiência aqui na rádio. Então elas se descobrem, né? Assim como aconteceu com você. De repente você não sabia que tinha esse potencial. Por esse fato também de me apaixonar rápido pela música. Cheguei até a ser mandado embora do serviço. Faltava de serviço para tocar? Não, um dia, nossa senhora. Foi. A Parada das Flores, que teve aqui em São Carlos. Ou era para ir pro serviço, ou era ir tocar. Já tinha pedido já pro patrão uma licença para mim poder ir tocar, né? Aí ele não quis deixar. Aí eu peguei e fui mesmo assim. Fui mesmo assim, chegou na segunda-feira o patrão. João Paulo, você largou meu serviço para trabalhar, para ir tocar na Parada das Flores, João Paulo? Ixi, eu falei, ah, fazer o quê? Aconteceu cada coisa já esse tempo. Mas você já arrumou outro, né? Não, bicho, tá difícil. Tá difícil. Ainda mais que esse negócio de reservista. Ah, meu pai faleceu também, não faz muito tempo. Meu pai faleceu no... A gente ia tocar domingo. Tinha tocar no domingo no aniversário de Baté. Ah, foi recente então. Foi. Meu pai, a gente foi eu e ele ainda. Atrás de uma pele pro surdo, lá em São Paulo a gente foi viajar. Eu ia comprar umas coisas pra ele. Aí foi na sexta, no sábado. Cheguei em casa, meu pai faleceu, era umas 8 e pouco da noite. Aí ele, a gente ia tocar no domingo, ele assistiu no domingo. Aí eu fui no velório dele, aí todos foram também, todos compareceram. E aí no domingo eu peguei e fui tocar também. Ele assistiu, né? Primeira vez que ele assistiu. Mas, bola pra frente, graças a Deus. E você? Sua história? Que sério tentar? Vamos fazer o seguinte, né? No próximo bloco ele fala que agora nós vamos fazer mais um intervalo, vou ouvir mais um pouco de vocês, tá? Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com as professoras Raquel Regina, Márcia Mesquita e Isabel Cacuda. E com os alunos, né, da Escola Estirina Placo, que desenvolveram um projeto musical, um projeto de bloco de percussão. Enfim, uma bateria que, por sinal, muito bonita, eles tocam muito bem, vocês ouviram agora há pouco no intervalo. E desculpe, eu interrompi. Estava conversando, como é seu nome? Rafael. O Rafael. E aí, Rafael? Que série você está? No primeiro A. E por que você foi participar da bateria? O que, que você toca? E por que o instrumento que você escolheu? Eu toco surdo. Tem vergonha. Escolheu o surdo por quê? Porque eu já tocava antes. Você já tocava onde? Na escola da minha tia. Ah, onde que é? Lá no Jacobucci. Ah, tá. Qual é o nome da escola? Tem escola de Rosa de Prata. Ah, é uma escola de samba. Não tem mais a Rosa de Prata? Não tem. Inclusive meu pai saiu lá 25 anos. Ah, tá. E aí, você já tocava o mesmo instrumento que você toca na bateria? Tocava, um pouco. Aí o Jefinho foi ensinando mais. Legal, cara. Você toca, eu vi você tocando aí também, você toca muito bem, cara. Obrigado. Quer dizer, todos vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Obrigado. E esse rapazinho de boné verde, como é seu nome? Eu, Jonathan. E aí, Jonathan? Qual que é a sua história na bateria? Ah, eu comecei desde aqui, eu tô desde a quinta série lá. Que série você tá? Tô na sétima. Teve um dia que eu fui lá na escola, lá mexendo na informática, e eu comecei a ouvir a bateria, eu fui lá assistir. A mulher que queria sair, eu falei, ah, deixa eu tentar, eu comecei com o surdinho. Aí foi indo, aí chegou o ano passado, o Jefe entrou e me ensinou o ganzá. Aí eu fui tocando. Foi legal. Aí foi... Você que escolheu ou ele que escolheu você? Não, eu que quis escolher. Porque assim, eu achava mais fácil. Aí teve um dia que eu fui tentar tocar, mas não... Explica para os nossos ouvintes o que é o ganzá. Ganzá é tipo de um chocalho. Tem tipo, mini pratinho assim, um colado do outro. Aí do jeito que você balança, vai fazendo um barulho. Tem que ter toda uma técnica para tocar, né? Não é assim só pegar isso aí, chacoalhando o negócio. É, e eles, assim, todas as apresentações, e mesmo nos ensaios, a gente se preocupa em levar esparadrapo, algum protetor, porque eles se machucam. Porque na questão de tocar, então eles rasgam, formam bolhas, estouram. Então a gente fica correndo. Nas apresentações a gente vai correndo pra lá, enrola um dedo pra cá, o outro. Eles já saem mais ou menos prontos, assim, sabe? Mas às vezes outra escapa um e a gente tem que estar socorrendo, né? Então não é tão fácil assim, né? E o rapaz ali da escola de samba também? Você também? Como é que é o apelido dele? É o Branquinho? Branco Bila. Boa tarde, bola da TV. E eu tenho pra falar que eu conheci o Jefinho através de escola de samba, né? E nós já desfilamos vários anos, não só aqui em São Carlos, como em Rio Claro também. Aí ele estava com esse projeto na escola, para ensinar as molecadas a formar esse bloco de percussão. Aí ele falou se eu queria ir lá para ajudar ele, como eu já tinha experiência, escola de samba e tal. Aí eu falei, ah, Jefinho, não sei, cara, porque eu também trabalho e tal, tenho meu serviço, não sei se meu horário bate com o seu horário. Aí foi indo, depois eu saí do meu serviço e entrei em outro. Aí começou a bater os horários. Uhum. Aí eu falei, peraí, agora se você quiser que eu vou lá dar uma força pra você, aí pode até ver certinho, eu vou lá assim. Aí eu comecei a frequentar a escola, tal, sei na placa, e ensinar também o que eu sei, o pouco que eu sei, passar pra eles também, entendeu? Você gostou da experiência de estar ajudando na escola? Gostei. Porque eu já venho vai vários anos também, né? Vim de São Paulo, saí de São Paulo, saí Rio Claro, saí aqui em São Carlos. Então eu gosto também, sabe, da bagunça. Então eu falei, ah, vou incentivar as molecadas também, porque querendo ou não, tem que ter uma experiência, né? Tem que ter experiência. Como nós já sabemos tocar alguns instrumentos, o que nós sabemos passa pro próximo, né? Não pode guardar pra nós, tem que passar. O que está vindo, molecada, desde gente grande. E é isso aí, estamos até hoje com esse projeto aí, graças ao Jefinho e à direção da escola, à diretoria da escola. E a tendência nossa aí é é daí para melhor, né? Ele tem, muita didática para ensinar os meninos. Ele é bem paciencioso, ele toca caixa, sabe tocar muito bem. E tem uma paciência, assim, de pegar mesmo, né, um aluno individual e ensinando, sabe? E, na primeira vez que ele apareceu, eu falei, nossa, mas... É um presente, né? Que menino bom para ajudar, né, no projeto. Aí, quando eu conheci o Jefferson, né, conheci na escola de samba, aí, através da escola de samba, aí consegui... Começamos a ter um projeto de fazer um grupo de pagode. Esse grupo de pagode, onde que nós fomos formando, que nem esse bloco de percussão. Ah, vamos montar um grupo? Vamos. Até hoje, graças a Deus, faz 5 anos que nós estamos com o nosso grupo chamado chama Tudo a Ver, né? Estamos tocando em vários lugares, graças a Deus. E passa, aproveita que você está fazendo a propaganda aí, já passa o telefone de contato, passa como que contrata vocês, essas coisas, no telefone. Veja, já aproveita e já faz propaganda, cara. Já aproveita que a gente que vai ter um monte de gente escutando de repente, né? Então. E esse grupo de pagode é que nem ele disse, né? Que nem ele disse, é que nem a escola, como a Estrela Placo tem uma fama de os pessoal ser bagunceiro e tal, notas baixas, na comunidade foi a mesma coisa, por causa do nosso grupo, é tudo lá do São Carlos 8, não sei o que lá e tal. Mas hoje, estamos ao decorrer do tempo, estamos mostrando ao contrário o que é a música, né? O que é música, passando para o próximo, incentivar outras molecadas que têm um sonho de tocar em um grupo, ou aparecer na televisão, ou na rádio, que nem estamos aqui hoje. Ninguém imaginava que nós estaríamos aqui hoje, né? Graças a Deus estamos aqui. E creio que todos estão felizes por estar passando por esse momento, né? Uhum. E é isso aí. E o nosso grupo Tudo a Ver está aí tocando em vários lugares, né? Tem o número também de contato para shows, que é o 9141-4719. E também tem o outro também, que é o 92, né? 8213. Você tem Face, site para entrar em contato? Passa também tudo, cara. Aproveita e já manda bala. No Face é Grupo Tudo a Ver. Na verdade, o G não tem o grupo, só tem o G Tudo a Ver. Maravilha. Então, quem quiser entrar em contato com os rapazes aí, ó, tá? Se vão ficar maravilhados com o som deles, pode ter certeza. Então, nós vamos fazer mais um intervalo, vamos ouvi-los mais uma vez, mais uma oportunidade para ouvir o samba de vocês aí, a batida de vocês. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o pessoal da Escola Esterina Placo, uma escola estadual. Nós temos aqui as professoras Raquel Regina Megiato Zorzo, a professora Márcia Mesquita Mendonça e a professora Isabel Cacuda, que coordenam um projeto, né, de música, de bloco, um bloco de percussão. Muito interessante, como vocês acabaram de ouvir. E nós estamos aqui desenvolvendo esse papo aqui a respeito desse projeto. E agora nós vamos conversar com mais alguns. Esse rapaz de boné vermelho, como é o nome? Como é que Leonardo. É Leonardo. E aí, Leonardo, o que você toca? Toco surdo. E você que escolheu o instrumento, ou Jefferson? Não, cara, você tem característica para esse instrumento. É. Ou você fez o teste em vários? Não, eu já vinha tocando na escola de samba também, na Rosa de Prata, junto com o meu amigo Rafael aqui, né? Mas eu já tinha uma experiência já, meu pai é percussionista, né? Mas então eu já ia pegando algumas coisas lá, já ensinando. Aí eu comecei a gostar de música, assim, aprender. Aí agora a gente, o Rafael tá aprendendo, nós faz aula de pagode, tentando montar um grupo aí junto com o Leonardo aqui também. Já são dois grupos. Aí nós tá vindo aí pra gente montar um grupo certinho aí, a gente tá correndo atrás dos caras aí, tá? Neguinho maluco. Então você já tem um histórico de pessoas na família que... Já, meu pai. Ah, legal, cara. E você, Leonardo, também tem alguma experiência anterior? Então, minha família já é formada de alguns músicos, tem primos que são cantores sertanejos, meu pai tocou muitos anos na Padre Faustino, fora da cidade também. E só que faltava oportunidade, né? Não tinha oportunidade, minha mãe não deixava muito aí nas escolas de samba, tudo, porque sabe como que é, né? A criação antiga, né? E aí o primeiro ano que eu entrei no Esterino, eu não fiquei sabendo da bateria, porque eu entrei da sétima série, só que no meio do ano, sabe? Aí nesse meio ano eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo na oitava série, que foi através de um ensaio que eu tava passando pela rua, escutei, entrei lá, conversei com a professora e pedi a oportunidade de tocar tudo. Aí nosso parceiro Jefferson aí, né? Assim, ah, o que você toca? Eu já tocava em fanfarra, né? Aí eu falei assim, ah, você é grandão, né? Vou colocar você no surdo. Fazer o quê, né? Então meio que eu não tive opinião. É esse e então vai que vai. É. Ou é esse, né? É esse, é esse. Porque, é esse, né? Você é grandão, pega esse daqui mesmo. Aí tô até hoje no surdo. Faz 2 anos já. Mas uma coisa que é assim, bom a gente ressaltar é que eles são muito críticos. Vocês viram na hora que vocês estavam, né? Ah, isso tá bom, isso não tá bom, nós temos que melhorar isso. Então, eles mesmos corrigem uns aos outros aí e falam, você precisa melhorar, você, né, se dedicar mais e tal. Então, eles dão um puxão de orelha em todos, todos em todos, né? É, fora o Jefferson, que pega mais firme, mas eles são críticos mesmos, né? Se não tá bom, vamos fazer, vamos repetir até melhorar. E é muito interessante os ensaios, que às vezes ele passa um toque novo, então vai os naipes nos lados, assim, e fica passando aquilo, passando até melhorar. Então já fica um aqui, o outro lá, então é aquela barulheira, e eles acabam se ouvindo, mesmo naqueles barulhos de outros instrumentos, e eles ficam até, bom, enquanto não ficar, eles não param de treinar aquele mesmo toque. Eles são bem exigentes com eles mesmos. Vocês estão ouvindo a professora Márcia Mesquita, que também é música, né, professora? Sou musicista. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto da sua vida. Ah, minha formação é... Eu fiz graduação em piano, fiz a universidade em Ribeirão. Depois eu fiz artes para poder ministrar aula no estado, né? E assim, eu dou aula no Colégio Cecília Meirelles há 22 anos. Eu entrei, antes era a professora Ilza da UFSCar. E aí, como ela assumiu a federal, eu fiquei no lugar dela. E estou até hoje lá. Desenvolvo a questão de educação musical. E no estado, eu dou aula de artes, mas a gente trabalha um pouco com essa questão também musical, né? As 4 linguagens artísticas. Sou professora também de piano particular. Então, trabalho nessa área, assim, eu gosto muito, né? É uma coisa, assim, que me encanta. E vejo, assim, nesses meninos que a música realmente tá no coração deles, né? Eu tô percebendo. Tem mais algum professor que participa do projeto ou só vocês três? Que, assim, que são os... Que estão mais, assim, com os alunos. É, que estão mais com os alunos, somos nós. Vocês que incentivam. É, a gente corre atrás das coisas, vamos atrás. Então, tem que lembrar também de agradecer a diretora da escola, né? Sim, a Silvana. É, eu conheci ela lá no encontro do Grêmio e ela foi muito receptiva e muito... A gente tem, graças a Deus, o apoio dela, porque... Assim, no começo, né, naquelas dificuldades, a gente tem sempre aquelas pessoas que falam contra, é muito barulho, ai, vamos fechar a porta. Então, é assim, né? Aí, quando foi, assim, foram vendo os frutos, então, assim, a gente percebe que a visão começa a mudar. Vizinhos, né, Bel, ligando para a escola, muito barulho, muito ensaio. Então, a gente tem esses problemas também. A gente tem esse entorno da escola e a gente vai, explica, tenta falar, mas é só essa semana, daqui duas semanas a gente não tem mais esses ensaios, porque às vezes quando a gente tem compromisso, então eles ensaiam quase todos os dias, então naquele horário, então é complicado mesmo, né? O som é grande, é um volume grande, né? Então... É porque o ensaio ficou uma vez por semana, né? Mas quando tem compromisso, são todos os dias. E foi difícil vencer a barreira de toda a escola. No seu conjunto todo, foi difícil vencer. E os compromissos têm sido frequentes? As apresentações? Agora, né? Agora tem. Agora tem. Na verdade, o sucesso todo, quer dizer, né? dos meninos começou a aparecer na Parada das Flores. Muito bom. Depois disso a gente não parou mais. Incrível, né? Mas foi. O apoio também, né? É. O apoio, nossa senhora. É. Tá? Nós não estávamos na lista das escolas que iam participar da Parada das Flores. Isso, bem. Aí nós ligamos e pedimos para participar. E aí foi que a gente recebeu também uma verba que nós compramos uniforme para eles. É. E aí que a gente mostrou o trabalho, né? Porque antes eles só se apresentavam em eventos da própria escola. Então era muito restrito. A gente queria que eles... Infelizmente, nosso tempo está acabando, nós estamos terminando o nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? As professoras Raquel, Márcia, Isabel, aos garotos também, que tiveram aqui a oportunidade de mostrar sua música. Eu acho que nós vamos terminar com mais um, né? Eu gostaria de agradecer vocês da oportunidade de ter dado para a gente, né? Porque é um orgulho, eu acho, para a nossa escola, da gente poder estar aqui. Cara, orgulho é bastante. Nós é de vocês. A gente até comentei aqui com o Jefferson aqui, ó. Nossa, onde que a gente chegou, velho? Olha pra ele aqui. É que vai chegar mais longe, viu? Vai ficar de boa. Não, vai no outro. Nós vamos tocar na rádio pra ver todo mundo na audiência. Vai na obra, porque a família é grande. É isso, amigos. Eu quero também agradecer os trabalhos técnicos do nosso querido amigo Eduardo Martins. E quero convidar a vocês, ouvintes, para que estejam conosco no próximo sábado, às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscar. Escute diferente! Com entrevista.